a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, aplicativo Transamérica Foz, também transamericafoz.com.br, né? Hoje é sábado, 1º de abril de 2017, o glorioso Dia da Mentira. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e este é o segundo bloco do programa Fronte até meio-dia para você interagir conosco no Twitter, né? Arroba Transamérica Foz, no Facebook, fanpage Transamérica Foz e no WhatsApp, adicione aí 45988282828. E preste atenção nessa notícia que é muito bacana, porque o Shopping Catuaí Palladium, aqui de Foz, deve ganhar no mês de junho um bar de gelo, o Ice Bar Brasil, conservado a temperatura polar de 10 graus abaixo de zero, isso mesmo no calor de 40 graus de um verão aqui na fronteira. O bar, que tem como inspiração bares de gelo existentes na Europa e também na Argentina, né, na nossa vizinha Puerto Iguaçu, terá 300 metros quadrados de área total, são 100 metros quadrados do bar em si, né, e um canhão de neve importado da Suíça para caracterizar ainda mais o clima de inverno. Antes de entrar, os visitantes ficarão numa antessala climatizada a 10 graus positivos, né, para então colocar os abrigos e entrar no bar propriamente dito com 10 graus negativos. O funcionamento, segundo o empresário Douglas Bueno, que está trazendo o Ice Bar Brasil aqui para Foz, será todos os dias a partir das 10 da manhã, com sessões de 45 minutos e capacidade aí para 50 visitantes em cada sessão. E que seja bem-vindo, né? Especialmente aí nos dias de calorão danado aqui na região, né? E vamos agora à edição da semana do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque do quadro Maravilhas Daqui neste sábado atravessa a fronteira em direção ao Paraguai, até um lugar aí a cerca de 60 quilômetros da fronteira que é provável, inclusive, que você nunca tenha ouvido falar. Estou falando do Lago Iguaçu, formado pela represa do pequeno Rio Iguaçu, né, que tem o mesmo nome do Rio das Cataratas, mas é um afluente do Rio Acaraí, que por sua vez deságua no Paranazão. Aos poucos, a beleza do lago vem atraindo a atenção de turistas, né, com o surgimento, inclusive, de infraestrutura turística em suas margens, e um dos locais é o Parque Ito, construído por integrantes da colônia japonesa que reside nas proximidades do lago e que conta com 3 bangalôs em estilo oriental para aluguel por noite ou fim de semana. O Parque Ito oferece também opções de camping ou simplesmente de passar o dia às margens do Lago Iguaçu, isso sem necessidade de pernoitar no lugar. O acesso ao parque fica no quilômetro 49 da Ruta 7, a igual distância da Ponte da Amizade, né? É só pegar a rodovia e ir até o quilômetro 49. De lá, seguindo a sinalização, percorre-se cerca de 10 quilômetros até chegar à entrada do parque. Outras informações você encontra nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Conheça a nossa região, valorize nossos atrativos e, principalmente, fale bem aqui da nossa fronteira, né? A gente precisa tanto disso. Hora de abrir espaço aqui no front para aquelas notícias inúteis. Notícias que não servem para nada, mas que, por algum motivo explicável ou inexplicável, sei lá, né, decida você, figuram entre as mais lidas, mais compartilhadas, mais curtidas, mais comentadas do dia, da semana, enfim, isso não só aqui, mas no mundo, né? E saem da internet e vem parar até mesmo em programas com linha editorial séria e respeitável, como é o caso deste front Transamérica, onde a garantia disso sou eu, né? A garantia sou eu. Claro que sim. E nesta semana eu poderia falar da galera que foi presa na Operação Bala da Noite, no fim de semana em Guarapuava, e se reencontrou na cadeia, tirou uma selfie dentro da cela e postou nas redes sociais. Não é fantástico? É scratch total, né? Mas essa notícia é muito inútil, é coisa de Facebook. Eu poderia falar também do grupo de fãs de gatos nos Estados Unidos, que lançou uma campanha para trocar as placas de publicidade nas estações de metrô de Washington. Trocar por fotos de gatos. Gatos fofinhos que façam a alegria de quem passa por ali. Parece justo, não acha? Bom, sei lá. Ou poderia falar também dos 404 canadenses que, pelo visto, não tinham muito o que fazer, né? E se reuniram na cidade de Toronto, a principal cidade do Canadá, para entrar para o Guinness e bater o recorde mundial de maior concentração de pessoas fantasiadas de Albert Einstein. Isso mesmo, não ouviu errado não, hein? Recorde mundial de maior concentração de pessoas fantasiadas de Albert Einstein. Eu nem sabia que uma mocoronguice dessas existia, viu? Sinceramente. Mas eu vou falar mesmo. É do artista plástico francês Abraham Poncheval, que está em cartaz no Museu do Palais de Tóquio, em Paris, numa instalação que ele chamou singelamente de vivário, né? Num trocadilho com um aviário. Bom, eu vou explicar pra você, né? O que é que ele vai fazer? Nada. Ele ficará de 21 a 26 dias sentadinho ali no vivário dele, né? Sentadinho em cima de ovos de galinha, tentando chocar os pintainhos só com o calor do próprio corpo. Cara, será que tá faltando lote pra Carpi na França? Que acontece lá, hein? Se for problema de falta de lote, ó, vem pra Foz, rapaz. O que não falta é matagal pra derrubar por aqui, viu? Sinceramente. Programa Front até meio-dia. E dizem ainda que é arte, né? Você diz que chegou ao limite, não basta o limite da vida que vai findar. Tudo é motivo pra que algo aconteça, nem tudo a gente pode compreender. Uma consequência é suficiente razão. Como explicar? Se sei que vou morrer, só não vou deixar de pense parecido, nem sempre é possível a gente concordar. Se eu acho bonito, cê acha esquisito, cê acha isso incrível, eu não posso acreditar. Meu interesse maior é quando eu me pergunto onde ela quer chegar. Se vamos todos morrer, então vamos tratar. Pense parecido, nem sempre é possível a gente concordar. Se eu acho bonito, cê acha esquisito, cê acha isso incrível, eu não posso acreditar. Meu interesse maior é quando eu me pergunto onde ela quer chegar. Se vamos todos morrer, então vamos tratar. Música aqui no front, e o ouvinte Fábio mandou aqui uma mensagem importante, né, no WhatsApp, porque amanhã, domingo, é dia de eleição municipal aqui em Foz, e o Fábio está dizendo o seguinte, vou ler aqui, ó. Atenção, recado importante, avise todos os seus ouvintes, amanhã todos os ônibus de Foz do Iguaçu vão parar. Pois é, todos os ônibus de Foz vão parar. Deixa eu ler aqui o que o resto, né, que o Fábio escreveu. Todos os ônibus de Foz vão parar neste domingo. É só fazer sinal com a mão que o ônibus para. Ô Fábio, Vai andar de bicicleta, cara, vai. Ah, brincadeira isso aí, hein? Bom, daqui a pouco tem mais informação, dessa vez útil, tá? Divulgação de pesquisa também aqui no Front. Front Transamérica até meio-dia. Caramba, não acredito que eu caí nessa, sinceramente, hein? programação musical aqui no Front Transamérica. E ó, seguinte, hein? Vamos trazer aqui mais uma pesquisa pra você. Atenção, véspera de eleição. Ignore o detalhe que hoje é 1º de abril, dia da mentira, tá? Vamos lá. Pesquisa exclusiva elaborada pelo IFP, Instituto Front de Pesquisas, entre os dias 28 e 30 de março de 2017, tendo como público-alvo, né, moradores de Foz do Iguaçu com idade entre 16 e 65 anos, moradores de ambos sexos, todas as faixas de renda e distribuição geográfica pelas quatro grandes regiões da cidade. Foram entrevistados 694 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é o... Como é que é a produção? Pular essa parte? Ok, vamos lá. O IFP perguntou aos entrevistados, né, fez a seguinte pergunta: se a eleição para prefeito fosse hoje em Foz do Iguaçu, atenção, hein? Se a eleição para prefeito fosse hoje em Foz do Iguaçu, em qual supermercado da cidade o saco de 5 quilos de farinha da marca Esperança está mais barato? Vamos às respostas. 21,67% dos consumidores entrevistados disseram acreditar que é no hipermercado Big, 20,98% na rede Super Mufato, 17,44% no supermercado Ítalo, 15,36% no Consalter, 12,32% no Líder, 11,44% no Supermax da Vila A. Pô, será que esse povo não sabe que o Supermax quebrou faz tempo? 10,79% disseram que está mais barato na mercearia que fica ali perto da aduana da Argentina. Pô, deixa eu somar aqui de novo, vamos lá. 20, 17, 15, 12, 11, 10, mais os quebradinhos. De novo passou de 100%. Dá pra confiar nessa pesquisa? Parece até coisa de 1º de abril, né? Impressionante. Bom, daqui a pouco tem a mulher do Gogli pra colocar ordem na casa aqui no Front. Já voltamos. She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. 'Cause we've been working overtime, she wants to make a night that we'll remember. And I'm staring at the time, thinking it's alright, put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth. And 10,000 lifetimes later when she walks through the door, we'll be right back. música aqui no Front. Hoje, sábado, 1º de abril, né? Parece até mentira que o dia da mentira caiu no sábado e amanhã, domingo, tem eleição municipal aqui em Foz, né? Coisa de louco isso aí. Vamos então conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa e que tudo armazena. E é sempre aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Feliz, mas feliz de verdade? De verdade. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Google, o assunto da nossa conversa de hoje é o dia 1º de abril, né? A tradição dessa data ser considerada o dia da mentira. De onde que vem esse costume? Vem do Império Romano, Guilherme. Quando o imperador Caio Bitelo decidiu mudar de sexo, fazer cirurgia para virar pitonisa. Como é que é? Ha, ha, ha, ha. 1º de abril. É, bem que eu tava achando essa história meio sem pé nem cabeça mesmo, né? A verdadeira origem vem da França do século XVI, Guilherme. Houve mudança no calendário. As festas de Ano Novo aconteciam em março e terminavam no dia 1º de abril. O rei adotou o calendário que o restante da Europa seguia, com o Ano Novo em 1º de janeiro. Mas os bobos continuaram comemorando em abril. 1º de abril virou Dia dos Bobos. Dia da Mentira. Olha aí então, tradição de quase 500 anos. E já que o assunto é mentira, e você é a mulher do Google, né? Diz pra mim, quais são as mentiras mais compartilhadas na internet? Segundo uma fonte confiável, a revista Super Interessante. Sério isso? Sim. A mentira mais compartilhada nas redes sociais é a notícia falsa de que dá pra ver quem olhou o seu Face. Ah, mas essa é velha, viu? No Orkut já tinha disso. Enfim, e a mentira mais contada pelos homens? Amor, é só a cabeça... Não pode falar isso nesse horário não, mulher do Google. Ó, essa mentira a gente conta, mas só entre quatro paredes, tá? E a mentira mais contada pelas mulheres? Amor, estou com dor de cabeça. Ha, ha, ha, ha. É, acho que é bem por aí mesmo, hein? Claro que é, Guilherme. Sou a mulher do Google. Tá bom, mulher do Google. E já que amanhã tem eleição aqui em Foz, vamos falar dos políticos, né? Qual que é a mentira mais contada pelos políticos? Difícil dizer, Guilherme. Tem político que mente até quando não abre a boca. Ha, ha, ha, ha. Tá, e dos políticos de Foz nessa eleição? Ai, ai, ai. Vamos lá, diga, qual foi a mentira mais contada durante a campanha? Foi a erro. Caramba, caramba, acho que eu travei a mulher do Google de novo, né? Segunda vez que acontece isso. Ô, mulher do Google? Mulher do Google, tudo bem com você? Ih, rapaz, ferrou, só tirando da tomada, viu? Programa Front até só tirando da tomada, viu? Já voltamos. Vamos lá, chamar o intervalo aqui, né? Vamos a um rápido intervalo na programação do Front, no momento que recebemos aqui uma visita importante no estúdio, hein? Ele que está gravando a nova novela das 7 da Rede Globo aqui na cidade, o ator Matheus Solano. Matheus que vai nos dar uma entrevista ao vivo agora. Matheus, vem cá. Ah, pegadinha, né? 1º de abril, claro. Claro que não é o Matheus, né? Quem está chegando aqui é o Zé Mariano Júnior. Bom dia, Zé. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Antes de mais nada, telefones para contato. O 42-98079436 e tem um fixo meu também, né? Que é o 44-3234-4572. Vamos lá, repetindo. 42-98079436. Beleza, Zé. Aô, potência! Não tem nem Michel Teló, nem Gustavo Lima ou Luan Santana. Solta a voz, Zé Mariano. Eu sou a Rue. Eu sou a rueira. Vou viver com todos, vou dançar com todos, vou viver com todos. Aí é bonito. o Zé de trilha de fundo. Intervalo aqui no Front, já voltamos. Nem Michel Teló, nem Gustavo Lima, o Luan Santana. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.